cidade vai embora com o vento. E eu tento rimar contra o vento. Bonatessa só vem com o tempo parar. Eu não posso na nem por momentos. Eu vejo a Madala sorrir, mas sei que ela chora por dentro. E ela tá cansada de ouvir que o filho dela tem talento. Mas talento não enche barriga, riqueza só mesmo a família. Depois desta vida eu tenho outra vida. Acredita, tá escrito na Bíblia. Por isso fala de mim se quiseres. Vai contra mim se puderes. Por sei que a inveja entre homens é pior que a fofoca entre várias mulheres. Plutónio é isto e aquilo. Plutónio só gosta de tilos. Tá sempre envolvido em estrilhos com amigos bandidos de facas e tiros. Mas Plutónio é mal entendido. Plutónio é bem mais do que isso. E se tu nunca lhe deste ouvidos, guarda o teu veneno, guarda o teu feitiço. Guarda o que tu falas, guarda o que tu pensas de mim, porque tu não tens nada com isso. E acima de mim só Deus. E com ele eu tenho um compromisso. E abaixo desse compromisso tenho um compromisso com os meus. Pois sei que acima de filhos do gueto nós somos todos filhos de Deus. Talvez eu possa melhorar. Sei que amanhã vai ser melhor, porque o pior a gente já passou. Mas se alguém disser não, eu vou lhes provar que sim. Sei que amanhã vai ser melhor. A nossa história ainda não acabou. Eu sei que o caminho é seguir em frente, mas por vezes sou incoerente. Por mais que eu seja paciente, a idade no espelho tá a ficar diferente. Meu irmão culpado, mas era inocente, condenado por ser residente. Eu tento explicar, mas ninguém entende. Não dá para esconder o que a família sente. Tristeza faz parte, porém alegria faz parte também. E a gente reparte o que tem. E se os meus não tiverem, eu também não estou bem. Com o tempo eu aprendi com o conta João. Com o tempo tem o tempo que o tempo tem. E se tu des tempo ao tempo, o tempo dirá que tu vais ser alguém. Da refeição rezo e digo amém. Herdei a fé da minha mãe, mas antes herdei a arte de fazer do zero uma nota de 100. Sei que águas passadas não movem moinhos, e eu tento movê-los certinhos. Se a fé movimenta montanhas, eu fiz o que se cruzar no meu caminho, contrariando o meu destino. Torço badaladas no sino, no estúdio com um copo de vinho. Aprendi a passar mais tempo sozinho, por isso é que eu brindo por mim. Maniga, nada contra ti. Number one rapper da história do BTV. Se eu souber